momento, querido ouvinte. Eu sou o Guilherme Andrade e chegou o momento de lembrar os hits do ano. Olá, pessoas. Aqui quem fala é Bruno da S. Hoje é só top list. Oi, gente linda. Aqui é a Gabriela e eu trouxe as minhas músicas preferidas desse ano. Olá, pessoas. E como da última vez, eu tô aqui só pra fazer número, porque a minha opinião musical não se compara à de Bruno da S. E está começando o Papo de Calçada. Swingando, todo mundo dançando, por quê? Para animar a festa, salve simpatia. Para animar a festa, boa noite, bom dia. Bom, pessoal, chegamos àquele episódio pra finalizar o ano. Bem, não sei se felizmente ou infelizmente 2020 está chegando ao fim, porque talvez 2021 nos faça ter saudade de 2020. Quem sabe, né? Pois é, tá acabando muito cedo. Esse episódio tá saindo aí mais ou menos em novembro, e vocês sabem que no final do ano nós fazemos um resumo, né? Aquela retrospectiva dos hits do ano, as músicas mais tocadas do ano, apesar que eu particularmente vou falar de músicas que saíram recentemente, mas que me marcaram bastante, assim, na minha avaliação, chegaram com mais força do que as do começo do ano, e também... não sei se vocês já repararam isso, para passar pro pessoal da bancada, que no final do ano costuma sair as músicas assim mais hits. Não sei se é porque tá chegando o verão e... Exatamente. E até também teve por conta desse ano de bosta, de pandemia, os caralho, né? Então, assim, o cara não teve muita oportunidade, os artistas como um todo, testarem, né, as músicas, né? Tipo, testam uma música num show para ver se a galera reage legal. Ninguém teve essa oportunidade, né? Então acho que não lançou muita coisa. E agora o final de ano é praxe mesmo, né? Verão, não vai ter carnaval em muito lugar, mas verão é verão. Tá todo mundo na praia, mas não deveria. É, a galera também lança agora por causa do hit de carnaval, né? Todo mundo quer lançar o seu hit de carnaval. Exatamente. É a época que mais se tem festa, né? Que é o período de dezembro até fevereiro, né? O pessoal tá festejando mais. A menos que na sua casa seja como era na casa da minha avó, que o Natal era acompanhado, trilha sonora... da deliciosa harpa cristã. A noite toda ficava tocando o disco da harpa cristã. Minha Nossa Senhora! Se você puder mandar isso pra mim, eu vou colocar, tenho o prazer de colocar na trilha do episódio de Natal do Chamas Eternas do Fogo da Paixão. Com prazer! Bom, pessoal, pra começar aqui, nós vamos fazer um esquema igual do ano passado, fazer esquemas de rodadas. Cada um vai indicar uma música, depois, né, fazemos outra rodada, serão três rodadas até o final. Vai ser os gostos bem ecléticos, né? Cada um aqui tem seu gosto, cada um tem suas preferências, então acredito que vamos abordar, assim, nos ritmos, pelo menos a principal música de cada ritmo. Quem quer começar aí pra gente? Não vou determinar a ordem, não. Ah, eu vou lançar aqui já o meu sertanejão, que é o que pega aqui no sul do país, é a minha cultura. Desculpem os que gostam do reggae, do rock, do pop, sendo que o sertanejo é muito pop, né? Mas essa música teve polêmica, porque foi recente o lançamento dela, e dizem as más línguas, inclusive o Guilherme me lembrou isso antes da gente começar aqui, Gustavo Lima se separou da mulher só pra lançar essa música, né? Bem, explica isso pra mim, só que eu não sei de nada. Explica por que que ele separou da mulher pra lançar a música. É porque a música tem um tom vou ler a primeira estrofe pra você aqui, ó. Não vou te obrigar a ficar aqui, tá ruim pra você, não tá bom pra mim. Já percebeu que quando se sorri o motivo não é mais eu? Que quando eu tô feliz é porque meu time venceu, ou coisa parecida. Não tem nada a ver com a nossa vida. Melhor terminar, cada um por si, um ponto final, às vezes é um começo e não o fim. Melhor terminar, não ter mais arrepio. Café e amor são duas coisas que não se serve frio. Rapaz! Pra você ter uma ideia, teve 64 mil likes aqui no YouTube o vídeo. Dislikes, é verdade. Teve quase 1 milhão de likes, mas 64 mil likes é muito dislikes. Qual é o nome da música mesmo? Café e amor. E foi assim, né? Foi meio de repente a separação deles, né? A gente não sabe na vida deles, né? Então... Tanto que eles já... A última notícia que eu vi, não sei porquê, eu vi, mas acho que o Twitter me mostrou isso, que eles tinham viajado pra se reconciliar, O que faz mais alimentar a teoria de que eles só se separaram ou Gustavo Lima largou da família só para lançar música. Porque isso é uma marca de 2020 também. Foi comum em 2020 as pessoas romperem relacionamentos para lançar músicas de ataques a outras pessoas. Foi assim com a Ludmilla e a Anitta, né, que até então eram boas amigas ali, produziam juntos alguns hits. A Ludmilla teve uma desavença com a Anitta e logo depois lançou a música, inclusive com uma atriz parecida com a Anitta, fazendo ali o papel de vilã no clipe. Eita! E teve o lance também da Luísa Sonza, Luísa Sonza, que era esposa do Whindersson Nunes, que gravou a música com o Vitão e logo antes de lançar a música também, ela separou do Whindersson e criou-se um clima ali nos Instagrams da vida, nos stories, como se ela estivesse iniciando um romance com o Vitão, porque a música tratava disso, né? Então ela gerou esse hype em cima da polêmica. Não foi um hype positivo no caso dela, porque a música teve rejeição, o que também causou uma polêmica na internet agora no caso do Gustavo Lima, porque não houve a mesma rejeição com ele, né? Então, claro, o machismo da internet, que o homem pode fazer o que quiser na relação e quando a mulher faz a mesma coisa, ela é cobrada de uma forma diferente. E você nem viu a outra treta que deu por cima, não sei se alguém escolheu a música do Luan Santana, mas o pessoal tava brabo porque o Luan Santana também separou e o pessoal tava no hype de brigar ainda pelo Gustavo Lima e a esposa dele. Ah, é verdade, eu vi essa porra, os fã-clubes brigaram, mano, os fã-clubes do Luan brigaram, nossa senhora. Isso é um reflexo de adolescentes em casa sem escola, né? Porque numa hora dessa era pra todo mundo preocupado com o Enem. Mas aí eles não têm Enem, o Enem foi adiado. Então é o que sobra, né? Adolescente não pode ficar à toa. Tem que fazer meio cursinho de inglês, pré-Enem. Cabeça tem que voltar vazia, essa molecada, né? Pô, oficina do Gustavo Lima, né? Já percebeu que quando cê sorri o motivo não é mais eu? Que quando tô feliz é porque meu time venceu? Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida. Melhor terminar cada um por si, um ponto final. Às vezes é o começo e não o fim. Melhor terminar, não tem mais arrepio. Café e amor são duas coisas que não servem frio. Melhor terminar, cada um por si, um ponto final. Às vezes é o começo e não o fim. Nossa vida. Melhor terminar cada um por si, um ponto final. Às vezes eu começo e não o fim. Melhor terminar, não tem mais arrepio. Café e amor são duas coisas que não servem frio. Oh, quem vai o próximo aí? Vamos lá, eu vou falar da música que virou dancinha no TikTok. A música é Blinding Lights, do The Weeknd. A famosa música que ele tá sangrando, dançando no meio da rua e não faz sentido nenhum o clipe, mas é isso. Mas ela viralizou porque todo mundo começou a dançar uns passinhos toscos no TikTok. É uma dancinha bem tosca, mas aí eu fiquei, meu Deus, que música é essa? E é The Weeknd, ficando mais popular do que sempre foi. É uma música muito boa, ela é perfeita pra tocar no baixo, assim, sem erros. Por que, cara? Esse cara, eu acho... Não tô criticando o seu gosto. Eu tô criticando ele. Eu tô tentando ver a música, tá? As músicas que eu escutei dele, eu não achei tanta graça, assim. Não tem uma música só que eu gosto. Queria saber por que que The Weeknd é esse fenômeno todo. Como cara que não entende muito das coisas, quer entender. O que eu sei é o porquê que ele tem essa fama toda, é porque todo mundo linka as músicas dele a músicas, tem, isso é um, você pode encontrar facilmente na internet, as pessoas pegam as músicas deles e fazem playlist pra você ouvir enquanto você está transando. Essa é a função das músicas do The Weeknd, segundo a internet. Não tem outra. Então as pessoas, tipo, colocam ele nesse hype, entendeu? Tipo, todos os álbuns dele são pra isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas é o que o pessoal, tipo, comenta, sabe? Eu tô até vendo aqui o clipe, né? Tipo, ele assim como o Bruno Mars, ele, nesse último disco, ele é o Back to the 80s, né? Ele voltou pra essa sonoridade muito parecida dos anos 80, né, cara? Acho que é um caminho que muitos caras estão seguindo, né? Talvez porque lá tinha muito mais, sei lá, swing, se assim pode dizer, do que hoje em dia. Até a Lady Gaga fez isso. É, e ele até passou por uma jornada meio como a do Bruno Mars, agora que você falou, eu tava pensando. Blues, um swing dos anos 80 e tudo, aí o The Weeknd tipo, meio que seguiu a mesma linha. Ele saiu de um eletrônico pra ir pra isso, que virou esse álbum novo. I Vai aí, Bruno, indica a próxima. Então vamos lá, né? Como eu estava dizendo há pouco, eu sou aqui o representante rock and roll deste podcast, né? Eu não sou tão eclético como os meus companheiros aqui de bancada. Eu escuto mais rock and roll mesmo. E três discos esse ano, vou falar um de cada ano na hora que for oportuna, mas eu tô indo aqui por ordem de lançamento, né? Então, o primeiro disco que foi fantástico para mim esse ano, que foi o disco Quadra, do Sepultura, que foi lançado em fevereiro. E para quem é fã de Sepultura há muito tempo, como eu, né? Eu fui um jovem que o Sepultura abriu muita cabeça, e no caso do meu irmão, fez até perder um dente. É, porque aí, quando a gente foi no show de Sepultura, meu irmão perdeu um dente, caindo na roda, né? Quando o Sepultura lançou esse disco, cara, eles já tinham um disco muito bom anterior, chamado Machine Messiah, de 2016, só que esse agora, ele tem um conceito fantástico, são 12 músicas, então, são 12 músicas, as três primeiras têm um tipo de ritmo, aí depois a 4, a 5, a 6 tem outro, a 7, a 8, a 9 tem outro, a 9, a 10, a 11, a 10, a 11, a 12 são diferentes, então, por conta desse conceito, quadra, um conceito quadrado. Outra coisa, né, que fez muita diferença nesse disco, que é o que todo mundo fala, que é a entrada, que já era antiga, né, desde 2011, do baterista Eloy Casagrande, que é um monstro tocando bateria. Você pode colocar no YouTube qualquer react, né, qualquer baterista profissional reagindo aos vídeos do Eloy Casagrande, todo mundo fica assim, mano, não dá pra saber como é que esse cara toca a bateria desse jeito. E então isso também trouxe uma sonoridade muito particular para esse disco, né? Porque o Eloy toca muito e ele deu um passo além do que o Igor Cavaleira já tinha estabelecido no Sepultura. O Eloy Casagrande foi um passo além. Então eu achei isso muito fantástico. O disco, como já disse, né, foi lançado em 7 de fevereiro, e a música que eu tenho para escolher é A Means to an End, que é uma música, talvez propositalmente ou não, todas as músicas que eu escolhi, elas têm a ver com este ano que a gente está vivendo. A Minstrel End tem, por exemplo, uma mensagem contra esse monte de político fajuto que a gente tem e as lavagens cerebrais que as religiões, né, e esses religiosos de Araque que vivem aqui nos... impõe as pessoas que se submetem a essas coisas. Então essa dualidade de política e religião esse ano no nosso país ficou muito, muito mais escrota, né? Renata estava me mostrando agora que a Damara estava lá falando que o abandono paterno é algo tão ruim quanto o aborto, e os partidários desse governo começaram a criticar a ministra desse governo, sabe qual é? Então, a gente está vivendo uma época muito, muito peculiar, né? E uma coisa interessante das três músicas que eu escolhi, depois eu vou falar mais, todas elas têm a frase wake up, de acordar, né? De se ligar para o momento em que a gente está vivendo, né? Então, em Minstrel End, ele fala assim, acorde, você vai culpar quem? Aos políticos que lavam, né, a sua consciência, ou acorde, você vai culpar quem? Os religiosos, né, que te enchem de hipocrisia. Então, todas as três músicas que eu escolhi, por acaso, realmente por acaso, elas têm essa mensagem de acordar para você se ligar na situação que a gente está vivendo. Então, Sepultura, A Means to an End, né, um meio para um fim. Em bom português, tradução em bom português. Difference the hell we live. We saw it, bear witness to it. aí, muito bom. Vou puxar um funk recente, lançado tem poucos dias, mas que assim, eu estou escutando ele algumas vezes ao dia, pelo menos umas 10 vezes por dia, sempre que eu sento no meu computador. Engraçado que foi ano passado assim, com várias músicas do brega funk, eu sentava no computador e já colocava um brega funk pra escutar, e eu tô escutando essa música muito. É, chama Homenagem aos Relíquias 2.0, produzida pelo canal no YouTube Satellite Funk e pelo DJ Matt G. Cara, por que que eu curti essa música? Eu compartilhei com várias pessoas, eu tô assistindo os reacts que todo mundo faz dessa música. É porque eu acho que eles acertaram a bola, sabe? A gente tá num momento de ainda, né, pandemia, assim, de quarentena, um resquício ainda da quarentena, e tá todo mundo com muita saudade de sair de casa, de ir pra festa. E essa música, ela faz uma homenagem a vários artistas que foram sucesso. Então eles pegam trechos de músicas e compõem uma nova música. E assim, eles pegam artistas internacionais do rap ali dos anos 2000 e também nacionais de um rap, de um funk e rap mais antigo também. Então tem homenagens a Snoop Dogg, a Chris Brown, Black Eyed Peas, tem homenagem a MC da Leste, tem várias homenagens. Então é bem legal assim, ficou muito bem produzida, o beat é bem bacana, e eu acho que o grande acerto da bola foi esse mesmo, de lançar uma coisa muito nostálgico no momento que nós estamos tendo essa nostalgia de sair de casa, de ir pra festa, né, essa vontade assim que a gente não... Então acho que apertou no lugar certo, e pra mim é o melhor funk do ano, assim, sem sombra de dúvidas. Vou deixar registrado que Guilherme foi e me mandou o link dessa música. Quando eu li o nome da música, assim, não entendi nada. E quando eu fui escutar, eu dei áudio pra ele. Se quiser botar o áudio na edição, eu não consegui entender chondas do que os camaradas estavam cantando. Aí foi quando o Guilherme me falou: pô, os caras estavam ali fazendo várias referências a hinos dos anos 2000. Eu não consegui entender nada do que os caras estavam cantando. Pra um cara que escuta death metal, todo mundo cantando e eu consegui entender, eu não tava entendendo nada do que esses garotos estavam cantando nessa música. Secando a bunda, eu passo na quebra de voo que o Messi desmaia. Mula, mula, nigga, é trip que te mula, só ler guru, mula. Watch those niggas samba, maia. Vários critica, fala da minha vida, né? Mais sem simpatia. Esse que mais fala é o que não sabe o texto da minha vida. Um bom lugar se constrói com a humildade. É bom lembrar o valor da sua simplicidade. Os tratorzão eu fui buscar. As carenada de lá. Eu tô bem, mais bem. Tudo que eu tinha hoje tem. Agradeço a Deus e amém. Agradeço a Deus e amém. Tô bem, mais bem. Tudo que eu tinha hoje tem. Agradeço a Deus e amém. Porque nós tá bombando, ela quer dar pra mim dentro da Evo que quer mamar. Ok, eu vou de Oclio de Nike. Qual fica mais chave? Bate que o Bugari prato. Queimo do bordo entre rajadas e pipoco. Manda buscar pra nós carburar. Um preto chave. Nave, te incomodou, nunca botou uma fé, mas Deus que me abençoou. You want to love me, already know. You want to love me, already know. Gare, gare, gare, is the motherfucker DJ Matt G. Gare, gare, gare, is the motherfucker DJ Matt G. Gare, gare, gare, is the motherfucker DJ Matt G. Gare, gare, gare, is the motherfucker DJ Matt G. Mulher casada mata mais que revolve. Mulher dos outros não pode. Se vir nessa linhagem só se fode. Oh, oh, oh, oh. Puma me patrocinou. Das grife nós enjoou. Levada a rara habilidade, cara pique jogador. Oh, oh, oh. Puma me patrocinou. Das grife nós enjoou. Levada a rara habilidade, cara pique jogador. Oh, oh, oh. É as novinhas tão a mil. Fez até psil. Tamo no onde elas querem dar pra baixo, então deixa no pio. É, as novinhas tão a mil, fez até psil. Tamo no onde fazendo a boa, então deixa no pio. I'm a flop, sou Alzaci, woke up. É, bom lá, é, Paulo, indica a sua próxima aí, então. Necessariamente precisa ser uma música que foi lançada em 2020 ou que fez sucesso em 2020? Ah, uma música que fez sucesso. Então eu vou falar pra vocês do Fundo da Grota, uma música do músico Baitaca. Já faz muitos anos que essa música existe, mas esse ano entrou no hype, principalmente nas lives. Muitos artistas sertanejos aí cantaram ela na live pra homenagear o Baitaca. E até acho que ele foi no Ratinho daí. Por causa do sucesso dele, o Baitaca é um cantor das antigas aqui do sul do país, lá do Rio Grande, e ele tem essas músicas bem gaúchescas, não sei se vocês já ouviram. Não, Baitaca não, mas música levada, música do sul já, tipo Guarânia, né? Por aí. Baitaca, qual é o nome da música? No Fundo da Grota. A chaleira era quase do Calhauí. Do pingo de arreio, relincha na estrevari. Quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro. Relado piquete, relincha o ponto do ordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho. Vem mijar perto de casa, vai ticar com a cachorrada. A chaleira já quase no caia o dia. Meu pingo de arreio relincha na estrelaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro. E lá no piquete relincha o ponto tornilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho. Vem mijar perto de casa, vai ticar com água becada. Aquenta a chaleira, já quase no clareu dia. Meu pingo de arreio relincha na estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro. E lá no piquete relincha o ponto do ordilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho. Vem mijar perto de casa pra enticar com a cachorrada. A chaleira já quase no calhão dia. Meu pingo de arreio relincha na estrelaria. Quanto uma saracura vai cantando em puleirada. Escuto o grito do soro. E lá no piquete relincha o ponto tornilho. Na boca da noite me aparece um zurrilho. Vem mijar perto de casa pra enticar com água pecada. Eu Porque essa música que eu escolhi, ela é do 21 Pilots, que é um duo que fez um sucesso. Eu gosto muito deles, eles acertam em algumas coisas, erram em outras. Essa música que eles lançaram, a ideia era passar um pouco de... não sei, algum sentimento positivo nesse momento de quarentena, que tanto é que eles fazem um distanciamento social gravando o clipe, eles ficam mandando pendrive um pro outro pra ir gravando as partes da música. É porque eu acho que essa música, ela é muito gostosa de ouvir, e ela tem uma vibe muito gostosinha, assim, de vai ficar tudo bem e tudo. E aí é uma música que eu gosto de recomendar. A primeira música que me apresentaram deles era um rockão, uma parada... até que eu gostei, entendeu? Que eu gostei. Mas depois eu fui acompanhando os caras e é isso. Tem muito dessa... as letras deles são meio tristes. Tô errado, Gabi? Não, são tristes mesmo. As letras dos caras são meio tristes e eu já falei aqui 1 milhão de vezes, né? Eu não gosto de escutar música triste. Então, esqueci os caras. E aí toda vez que... porque eu sempre passo no final do ano, esse ano não teve como fazer isso, no final do ano eu passo para meus alunos uma música que os defina, né? Então virava e mexia, aparecia o 21 Pilots. E aí eu, pô, vamos lá, vou escutar a música. Às vezes era a mesma música, às vezes era uma música diferente. Então eu ia escutar a música e ler a letra. E eu via, nossa, rapaz, os caras tão tristes mesmo. Que, né? Porque é de adolescente, a gente até entende, né? Mas aí eu falei, não, eu não vou escutar música triste não, vamos pra frente. Mais uma vez, eu vou jogar pedra nos ouvidos de vocês. O Lamb of God, que é outra banda fantástica de heavy metal, mas os caras são definidos na Wikipédia como groove metal. Sei lá que porra de groove metal é isso. Qualquer coisa que berra, que grita e que tenha guitarra alta, eu gosto muito. E eu gosto muito do Lamb of God. Eles lançaram um disco auto-intitulado, né? Lamb of God, Cordeiro de Deus, no dia 8 de maio, mas o primeiro single desse trabalho novo chama Memento Mori. Né? Memento Mori é uma expressão latina que quer dizer lembre-se, você vai morrer. E como eu disse antes, na música de Sepultura, essa música, Memento Mori, ela relembra, e eu tenho aqui a letra só pra... Que eu acho que é muito legal, que canta assim, né? Em inglês, mas estou traduzindo em português. Na hora mais difícil, o sinal mais cruel, eu estou acordando desta mentira miserável. Eu luto do mesmo jeito, mas eu não vou perder esse dia. Acorde, acorde, acorde. Memento mori, né? Lembre-se que você vai morrer. E eu acredito muito nisso, né? Na época, quando o single foi lançado, estava iniciando a quarentena e tal. Quando o disco todo, né, foi lançado, já foi em 8 de maio, a gente já estava, né, já tinha passado bastante coisa, né? Passado bastante água debaixo da ponte da pandemia. Mas eu entendo muito. São duas músicas desse disco para mim que falam muito desse momento que a gente está vivendo. Uma delas, inclusive, é Reality Bath, que eles falam desse novo normal, e falam do mundo se despedaçando e tal, e como estaria a cabeça dos mais velhos, né, vendo o mundo que eles construíram ruir. Então eu acho que, assim, esse disco, né, do Lamb of God, essa música, eu tô levando muito a sério na minha vida por conta disso. Na pandemia, apesar de todos os cuidados, etc., eu vi algumas pessoas próximas irem embora. Pessoas que se cuidaram, não ficaram batendo perna por aí, não fizeram nenhuma besteira, nem nada. Mas o que a gente tem que ficar de mensagem, o que eu fico de mensagem é exatamente isso. A gente esquece que a vida passa muito rápido, porque passa, eu sempre brinco. Ontem eu pulava muro, vinha correndo assim, ó, pum, dava só um toquinho no muro, pulava. Hoje eu não pulo mais muro, eu dou a volta, entro pelo portão se for o caso e tal, porque a gente fica velho muito rápido e você não sabe quando uma hora ou outra vai aparecer uma pandemia desgraçada e vai te obrigar a mudar todo o seu modo de vida. Então acho que é bem importante a gente ter isso como mensagem. Lembrar que as coisas acabam e que a gente pode fazer diferente e deve fazer diferente. In the darkest hour, né, na hora mais escura, que é exatamente esse momento, o que, a gente está levando? Então, para mim, Memento Mori, do Lamb of God, é a minha segunda música do ano. Eu já escutei essa música, Wake Up, Memento Mori, diversas vezes. Of endless strength. Trouxe um rock and roll aí, um heavy metal, não sei como é que chama, alguma coisa metal pesado aí. E eu vou trazer também uma música bem pesada que tomou conta do Brasil, que todo mundo está escutando e que não tem um lugar nesse Brasil que não toque Rita. Rita, música do Thierry, lançada agora no meio do ano, música pro São João. Nesse ano nós não tivemos o São João tradicional aí, a galera comemorando naquelas grandes festas bonitas. Mas ele lançou um CD aí, um CD promo, atualizadão junino. E Rita é uma música que tá tocando muito. Recentemente eu estive na Bahia, estive lá semanas aí atrás, e realmente tá tocando bastante. Todo lugar que a gente vai, toca Rita. Thierry surgiu, assim, ele já é um artista que toca há um tempo. Ele já tem uma carreira aí. Mas esse ano ele ganhou muita visibilidade. Ele lançou a música lá do Cracudo, Se Eu Virar Cracudo. Inclusive nós fizemos a menção na novela. E agora também ele lançou essa Rita, lançou da HB20. Mas a Rita, falar pra você, volta Rita, volta desgramada, que eu perdoo a facada. Essa música é muito boa. Eu só lembro do Guilherme falando pra mim: ah, você quer tirar uma música da cabeça? Escuta Rita. Puta. É, ela tem esse poder. Olha, eu digo assim, que já disse isso, toda música que tem nome de mulher é foda. Ela é muito ruim e ainda causa os defeitos. Ela não sai da cabeça, né, cara? Ô, Rita. Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Lelelele, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Volta desgramada, volta Rita que eu perdoo a facada. Oh Rita, não me deixa, volta Rita que eu retiro a queixa. Oh Rita, volta desgramada, volta Rita que eu perdoo a facada. Oh Rita, não me deixa, volta Rita que eu retiro a queixa. Sua ausência tá fazendo mais estrago que a sua traição. Lelelele, minha cama dobrou de tamanho sem você no meu colchão. Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro. Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro. Rita, eu desculpo tudo. Oh Rita, volta desgramada. Volta Rita, que eu perdoo a facada. Oh Rita, não me deixa. Volta Rita, que eu retiro a queixa. Desgramada, volta Rita, que eu perdoo a facada. Oh Rita, não me deixa. Volta Rita, que eu retiro a queixa. Cara, a gente podia fazer um dia um episódio do Papo de Calçado Musical só músicas com nome de mulher. Nossa, boa, vamos. Boa. Só vamos. Os episódios musicais de 2021 podem ser temáticos dessa maneira, né? Vai ser bacana. A verdade de falar estilo, falar de artista, a gente define ali e aí todo mundo tem que dar seus corre de achar as músicas que vão tocar no episódio. Pessoal da audiência aí, já deixa pra gente se gosta da ideia, se não gosta, já sugira aí temas que a gente possa fazer episódios pro ano que vem também. É, dessa bola aí, gente. É, uma hora a criatividade da gente dá escangalhada. Entra no nosso grupo do Telegram, t.me/papodecalçada, procura a gente lá e fala assim, ô, vocês nunca falaram disso assim assado. Lembra da gente o que a gente pode ou não ter falado. Se a gente falou, você vai lá e a gente vai dizer, mas se a gente não falou, a ideia fica anotada e a gente sempre atende aos ouvintes. Exatamente. E vários ouvintes já tiveram episódios e sugestões atendidas neste podcast aqui, hein? Bom, é isso aí. Eu não tenho muita coisa a comentar sobre essa música, não, mas vamos para a próxima rodada aí. Vamos lá. A terceira música aqui será a música lançada pelo MC Don Juan, com a participação da Maiara e Maraíza. As deusas do sertanejo junto com a Simone Simaria, junto com a Marília Mendonça, as minas estão fazendo muito sucesso. E naquele esquema, né, de um fala e o outro retruca, eles fizeram a música junto com o MC Don Juan aqui, que ficou bem legal e tá fazendo bastante sucesso também. Chama Vai Ter Que Aguentar. Ela é bem, tá bem famosinha, principalmente nas baladinhas. Misturou um pouco do funk com o sertanejo, acho que ficou o que o pessoal queria, né? A galera do funk e do sertanejo tá fazendo muita coisa junto. Não, eles não são os primeiros a fazer isso e... Eu ia falar isso agora. Aquela lá também, a Márcia Felipe, gravou com Jerry Smith. Ele é do funk, ela é do sertanejo também. A própria Simone Simaria gravou também com a Anitta. Então tá sempre tendo esses collabs aí. Eu acho que agrega muito, porque os caras fazem sucesso, né, com essas músicas. Não, independente disso, cara, todo mundo... Vamos supor, se você é um artista sertanejo e coloca lá, de repente, um artista de funk, a rapaziada do funk que curte esse cara vai escutar o som porque esse cara tá lá. Então, tem essas meninas aí, elas cantam bem, né? Então, a rapaziada do funk vai e escuta. E vice-versa, né? No mundo da música se discute muito isso, que o problema do rock é não ter essas collabs, né? Assim, a última collab que eu vi no rock and roll foi o Emicida cantando junto com o NX Zero. E eu não me lembro de outras coisas que foram feitas de artistas de estilos diferentes cantando um na música da outra. Eu vejo mais sertanejo, funk, forró, axé. Mas outro, no rock mesmo não tem isso. É, o pagode também faz bastante collab com sertanejo e com funk também. Porque, e é aquilo, né, cara? É o som popular, né? Mais um hit, hein? Foi você que terminou comigo. Agora vem pedir pra eu ter juízo. Não quer que eu fique com ninguém na sua frente. Você tá sem moral comigo. Vou te deixar de castigo. Se vacilo demais e não cuido da gente. Confesso que chorei, doeu demais em mim. Eu segurei sozinho a barra do nosso fim. Virei um moleque. Foi você que me deixou assim. Vai ter que aguentar. Eu pegando outra novinha pra botar no teu lugar. Vai ter que aguentar. Eu pegando outra novinha pra botar no teu lugar. Vai ter que aguentar. Eu pegando. terminou comigo. Agora vem pedir pra ter juízo. Não quer que eu fique com ninguém na sua frente. Você tá sem moral comigo. Vou te deixar de castigo. Cê vacilou demais e não cuidou da gente. Confesso que chorei, doeu demais em mim. Eu segurei sozinha a barra do nosso fim. Virei uma garota ruim. Foi você que me deixou assim. Vai ter que aguentar eu pegando outro novinho pra botar no teu lugar. Ah, ah, vai ter que aguentar eu pegando outro novinho pra botar no teu lugar. Ah, ah, vai ter que aguentar eu pegando outro novinho pra botar no teu lugar. Ah, ah, vai ter que aguentar eu pegando outro novinho pra botar no teu lugar. Ah, ah, vai ter que aguentar. Guardadas as devidas restrições, né, apesar de esquecendo todas as implicâncias que eu tenho na vida, de não gostar dessas músicas, porque não fazem meu estilo nem nada, mas você tem que reconhecer que, assim, o que, que é mais fácil do cara escutar, né? Vamos, né, fazer um raciocínio sobre música. O que, que é mais fácil, que é mais gostoso? Uma música que fala sobre algo que o cara vive, uma traição, né? Um amor, tá apaixonado nesse momento, etc., do que você ficar pensando em fazer a revolução, em tentar mudar o mundo, etc., etc., né? Então, eu acho que as letras propõem muito, muito disso, né? Por exemplo, tem uma naquela música do Emicida, né? Levanta e anda, no refrão, quando o Rael canta: quem costuma vir de onde eu sou, às vezes não tem motivo para sorrir. Aí o Emicida vai: então levanta e anda, então levanta e anda. Assim, aquilo diz muito para um tipo de pessoa, né? Um tipo de público. Enquanto que outros refrões do rock em específico mesmo não atingem dessa mesma forma. Os públicos dessas músicas mais pop, seja o funk, vamos pegar assim, não é que isso seja assim, mas vamos pegar que o funk seja a música da favela, né, dos pobres, e o sertanejo seja a música dos ricos. Os públicos, eles têm o mesmo interesse, sabe? As pessoas, essas galera assim de classe média alta, eles estão um pouco se fudendo pro que tá acontecendo no país, entendeu? Eles estão querendo botar Exatamente. Gasolina no carro, sair pra beber, entendeu? E aí a galera da periferia, bem pobre também, eles também não estão preocupados com o que está acontecendo, porque, tipo, eles estão cansados, tem que trabalhar, tem que fazer os corre, e também não está muito preocupado com essas coisas. Então, meio que as músicas servem, né, apesar de serem discrepância, as classes serem muito discrepantes, a música deles serve, né, tem o mesmo objetivo, assim. Então, tem uma galera na meiuca aí que, né, vai curtir outras coisas. Mas é engraçado como que quanto mais distante, mais próximo também as pessoas estão, né? Tanto que é muito comum nas grandes cidades a galera ir pra periferia pra curtir baile, pra ir pra festa, e os artistas de funk ou de pagode irem pras festas dos ricos também pra tocar, né? Porque eles gostam de escutar esse tipo de música. E é muito importante isso. Um ignora porque ignora, tanto faz. O outro ignora que é só para ganhar uma força para continuar seguindo em frente, né? Então, a curtição, a festa, a balada, é só aquela pausa para depois continuar a jornada. Aí, Gabi, próxima, sua última indicação. Eu mudei a minha última indicação porque eu lembrei de uma preciosidade artística que tem nesse YouTube. O clipe, ele é um verdadeiro plot twist, você tem que assistir prestando atenção do começo ao fim, os 4 minutos e 42 segundos. A música 911 da Lady Gaga, 911. Essa música, ela pode nem ser a música mais chiclete do mundo, vindo da Lady Gaga, que é rainha de música chiclete, né, pra ficar na sua cabeça pelo resto da vida, mas O clipe é tão bonito e tão perfeito, e eu lembro que quando ele saiu, o pessoal do Twitter começou a falar que tinha referência ao Alto da Compadecida e tudo, e o pessoal pirava nisso, mas é um clipe muito bonito, muito bem feito, e ele é muito artístico, assim, sem palavras, e só vejam esse clipe, prestando atenção, porque ele é perfeito. O nego discute isso, né? Pra que que se faz videoclipe, né? É pra mostrar o clipe ou pra fazer as pessoas escutarem a música, né? Como eu já tinha falado no início do cast, a Lady Gaga também é outra que voltou muito a sonoridade dela pros anos 80, né? As batidas, uns synths, assim, muito anos 80. Sim, e no caso dessa música em específico, eu acho que, entrando nessa discussão que você falou, é pra ver o clipe. Porque a música nem é, tipo, a melhor música do álbum dela, mas... Cara, eu acho que o videoclipe, ele compõe a música. Ele dá mais uma camada pra música. Assim como, por exemplo, a arte do disco, né, quando é lançado o disco, a arte da capa, ela também compõe a ideia do disco, né? Eu acho que o visual ajuda a dar mais significado ainda à música. Isso é muito comum, por exemplo, no rap, que tipo, você escuta a música, beleza, aí depois você vai assistir o clipe e o artista consegue colocar alguns elementos ali que vão te dando significado pro que ele tá falando, sabe? Então, eu acho que o clipe ele serve pra isso também, lógico. Serve pra vender, tem clipe que é bonito e é só pra mostrar a coreografia, né? Por exemplo, aquelas músicas pop dos anos 2000, servia muito o clipe pra fazer a dancinha, né? Clipe do Backstreet Boys, das Spice Girls, Britney Spears. Mas também tem esse sentido de complementar a ideia da música. Ah, e tem que pensar numa coisa assim, né, cara? Em tempos onde não se vende muito mais discos como se vendia antigamente, né? e vamos colocar assim, artistas como uma Lady Gaga, que por mais que faça música pop, é uma puta de uma cantora, canta bem pra caramba, dança, tem umas ideias e tal. Você tem que ir articulando outras mídias, né, pra gerar envolvimento. Mais uma vez, citando o glorioso Emicida aqui, né, o Emicida, por mais que tenha lançado o Amarelo no ano passado, mas aí o Emicida lançou um podcast, né, Amarelo Prisma, exatamente para continuar compondo a ideia que está naquele disco. Então o cara vai agregando coisas ali, né, seja em vídeo, seja na mídia podcast, seja na música, para compor tudo aquilo que ele quer externar. Porque, vamos combinar, que tem sempre aquele vagabundo que vai falar assim: ah, essa música foi feita para mim. Porra, mas sei lá, tipo, eu lembro do acústico do Legião Urbana, que aí o pessoal pede pra cantar Pais e Filhos no programa Livre, né, do Serginho Grossman no SBT, e aí o Renato Russo vai falar assim: vocês sabem que essa música é sobre suicídio, né, gente? Aquele jeito o Renato Russo. Por conta disso, sabe, de as pessoas se apropriam da música e às vezes ela fica vazia do seu significado, por assim dizer. Então o artista tem que comunicar de diversas formas, né? E vender, óbvio, porque hoje não se vende mais discos. É a minha vez, né? Cara, e lá pelo início dos anos 2000, quando a maioria dos integrantes dessa bancada eram jovens, ou jovens, crianças, né? Eu já era um jovem, muito louco. E aí, uma vez fazendo rolo, porque antigamente com CD a gente fazia rolo: tu me dá um CD tal que eu te dou esse, eu não gosto desse disco, tu não gosta desse, me dá, e a gente trocava e tal. E o meu irmão fazia camiseta na rua, aquelas camisas grafitadas, né? E um dia o cara pagou a ele com dois CDs, que o meu irmão não gostou. E aí pagou esses dois CDs, meu irmão pegou o CD, botou lá, eu não gostei dessa porra não, e eu adorei os CDs. E aí troquei dois CDs com ele. E o nome dessa banda é chamada Baby Chaos, é uma banda escocesa. E, cara, são dois discos, esses dois discos, né? O primeiro, Baby Chaos, normal, e o segundo, que é o Love Yourself Abuse. São discos dos anos 90. E, cara, eu fiquei escutando esses CDs por muito tempo, muito tempo. A música 13 do segundo CD, ela é uma música de 13 minutos, é uma suíte muito bacana de se escutar. Depois, quando veio a internet, eu procurava Baby Chaos e não existia mais nada, não existia mais nada. E em 2007, 2008, eu descobri que a banda tinha acabado. Eu falei: porra, mas os caras lançaram dois CDs e não lançaram mais nada e tal. E aí, recentemente, os caras voltaram, né? Eles tiveram uma outra formação com outro nome e agora voltaram com o nome Baby Chaos e lançaram um disco muito, muito, muito, muito bom, chamado Apes Confronting Cosmos, né? Como macacos enfrentam o universo, né? E aí tem uma música chamada, que eu gosto muito, que acho que é a faixa 4, chamada You Won, que mais uma vez fala disso, da gente despertar para as coisas que a gente precisa despertar, como citei anteriormente a Emicida, né? Levanta e anda e vai ganhar a vida, sabe? Vai ganhar a vida. E eu gosto muito desse tipo de música. A gente estava falando antes da gravação, e eu já repeti mais de uma vez nesse game: eu não gosto de música que me deixa triste. Então, se eu estiver triste, eu quero escutar uma música que me leve para cima. E se é uma música que vai dizer para mim que eu preciso sair dessa fossa, que eu preciso melhorar e que eu preciso ficar de boa, é esse tipo de música que eu vou escutar. Então, o Baby Chaos lançou esse disco, né, Apes Confronting Cosmos, em 6 de março, ainda não existia pandemia, e eu quero destacar essa música, You Won, por conta disso. E contar a historinha, né, e ver se alguém começa a gostar dessa banda também. Escuta os primeiros discos, eles têm uma sonoridade, vem o hiato, eles lançam outros discos, acho que em 2015, outro agora em 2020, e esse de 2020 é muito bom, porque os caras mudaram bastante, ganharam corpo, né, como banda, até porque adicionaram mais um guitarrista, então acho bacana dar uma escutada em David Taylor. A última música aí da gente falar, né, antes de encerrar o episódio, vou falar de um rapper, o Freud, que é bem legal, assim, ele tem umas ideias meio maluquinhas, às vezes, eu acho que ele vive num mundo meio louco, assim, não sei que droga que ele usa, ou se ele não usa nenhuma droga por isso também, e ele lançou uma música recentemente agora, Kyoto, que eu achei muito legal, a música tá no canal Alaska. Ela tem um videoclipe bem legalzinho também, ele tá dentro de um lugar ali, um cubo, um cubículo que tá nevando e tal, é bem, bem bacana. E é bastante ideias, assim, né? Ele joga muitas ideias e depois a gente vai ouvindo, reouvindo a música e vai pensando nas ideias, né? Vai pegando, pescando, buscando as referências que ele usa também. Ele tem um flow bem diferenciado, eu gosto da forma como ele canta as músicas, ele tem uma dinâmica muito legal na voz. Ele também lançou um disco recentemente, o Oxigênio, o Corona Disco, que é muito bom também. Eu ia citar uma música desse disco, mas eu lembrei dessa Kyoto que foi lançada recentemente e que eu tô ouvindo mais, assim, eu gostei mais da música. E então é isso aí, escutem aí, tirem suas conclusões, vão escutar Freud, vão escutar também músicas de rap nacional, porque a galera tá produzindo muita coisa boa, coisa de qualidade, ideia boa. Então vale a pena também, assim, apoiar esses artistas. O remédio pra dor na cabeça bate, por essas e outras não jogo mais. Eu materializo a fé que vale paz, me deixa que assine esse cheque mate. Ilusões que paguei nesse pés que pago, disser que choveu mas foi canivete. Manchete é só sangue por acidente, mas pro seu presidente é só merchandagem. Nunca usei só pra contar vantagem, você sabe disso, você sabe do sacrifício. A vida me fez vigiar o que piso, eu só posso dizer o que vivo. É meio difícil viver com um arquivo morto, invadindo o parquinho dos outros. Patriotas, alguns trocam vidas por patrimônio, mas quem dera fosse em Kyoto. Ei, tamo no brasa pisando em outro, no meio do ringue que nem Lioto. Ignoro o tempo porque tô em outro, toda semana é meu ano novo, mano, representando a minha pessoa. Podia fingir que era gente boa se eu fosse Wagner Moura, mas eu sou um bruxo e essa vassoura voa, fazendo mágica boa. Não sei porquê, mas isso alivia a dor. E a dor é minha assinatura, meu médico que falou, meu médico que infartou. Posso pisar na lua, só que eu vim da rua. Cê fala o que quiser, meu mano, isso não muda porra nenhuma. Agora é oficial, que eu sempre falei do policial. Quem curte lavagem é porque a sua foi cerebral. O lance de diss ficou pessoal, eu faço outro disco pro pessoal. Até você ver que o inimigo são todos os caras de terno e gravata no tribunal. Você é ladrão de varão. Arma meu pai tinha um arsenal. Com 8 anos pros munição. Um anjo salvou minha vida, premonição. Então negão, armação, armação. Atenção aos agitadores, as almas precisam de salvação. Isso é tão lírico que eu nem preciso mais pôr refrão. Malcolm X pelo Texas, Malcolm X pelos niggas, pelos livros que eu tive acesso, minha obrigação é espalhar pro resto. Mal conhecem minha magia, choque elétrico, água viva. Tô no inferno, comandante, como Dante, como Pia. Minha caneta, minha grafia, dente range enquanto afia. Caderneta de porrima, português lá de Coimbra, tudo pela rebeldia. Tão descendo das colinas, se prepara, é farroupilha. Imagina na Inglaterra, a ilha afunda com a rainha, mas se fala só em guerra. Eu espero que isso mude, eu espero que se unam e que saiam da caverna. Agora vem cá, aquela história do. De que ele acredita na Terra plana, é sério mesmo ou é só uma zoação dele? Mano, eu não sei, ele nunca revelou se é sério ou se é zoação. Ele sempre fala que ele acredita, entendeu? Uhum. Talvez o personagem Freud acredite, eu não sei se. É porque, sei lá, mano, esses caras rapper também, tem uns que entram numas vibes muito loucas, assim. Mas, não sei, mano, eu acredito, eu tendo a acreditar que pelas coisas que ele canta, pelas ideias que ele canta, eu acho que não passa de loucura mesmo, assim, pra ver se alguém embarca. Não, eu gosto muito dele, porque, assim, o flow dele parece que ele não vai conseguir encaixar ritmos. A rima, sabe qual é? Ele vai deixando, ele deixa a palavra um pouco mais comprida, parece que ele não vai colocar a última palavra que rima, mas rima. E eu acho isso muito bacana. Eu descobri ele com aquele Psicossocial, né? Uhum, que eu acho que é a música mais famosa dele. Entendeu? Eu descobri ali, eu falei assim, caralho, esse cara faz um negócio diferente, mano. Sabe? Ele tem uma flor diferente. Aí depois fui escutando, e aí um dia, né, eu vi essa brincadeira, os caras, fala aí, Freud! Fala aí da Terra plana, ele. Porra, os caras ficam me enchendo de saco com isso e tal. E aí ele começa a explicar a Terra plana. Eu falei, não é possível que esse cara acredita nessa porra. Porra, não faz nenhum sentido, cara. Mas sei lá, às vezes é zoeira também. É porque ele tem uma característica que eu gosto muito. Ele é irônico, né? E a ironia é que eu uso muito também, por exemplo, nas lives do Chulé na Teta, que é você falar uma coisa como se você estivesse falando sério, mas na verdade você tá sendo irônico com aquilo. Então você meio que buga a pessoa que tá te ouvindo, sabe? Ela não sabe se você tá falando sério, então às vezes o idiota que tá ouvindo pode estar concordando com você e você só tá mostrando quanto ele é idiota por estar concordando com você, né? É o caso de você rir da pessoa, né? Eu escrevi um texto, eu falei disso em algum lugar, eu não me lembro onde. Quem quiser, procura aí as coisas que eu faço lá no blog do Papo de Calçada. Mas eu... eu lembrei. Eu escrevi um texto pro Offcast, chama Tá Certo. E certo com S. Eu expliquei essa ideia. Que é você usar isso, eu acho muito legal. Eu tô estudando, assim, estudando de forma autodidata, essas questões de apresentação, de ritmo de comédia, ritmo de escrever música e tal. Eu gosto muito, por exemplo, do Thiago Ventura, porque dentro da peça dele, ele consegue fazer isso, sabe? Ele pega a parte de comédia e ele te explica como que ele tem consciência da audiência e do poder dele como artista, de saber o time da piada, saber onde a pessoa vai rir, saber surpreender, sabe? Eu acho isso muito interessante, é muito inteligente. Aquele só isso que eu tenho, cara, do Thiago Ventura, é um negócio fabuloso, cara. Você ri o tempo todo, aí ele faz aquele jogo com a luz, né? Aí todo mundo já sabe que ele vai falar uma parada séria e tal. Aí ele acaba brincando com isso, né? Ah, acharam que agora ia zoar, ia falar sério, né? Eu tô zoando vocês e tal. Ele é muito foda mesmo, cara. Ele é muito foda. Ele brinca bem com isso pra caramba mesmo. Você pensou bem, me lembrou bem dele. Bom, então é isso, pessoal. Falamos aí sobre as principais músicas de 2020, na nossa opinião, cada participante. Nesse episódio não vamos ter momento cultural, porque foi um episódio inteiro de indicações. Gostaria de agradecer aí os nossos participantes e quero aproveitar também para agradecer aos nossos ouvintes que são padrinhos. Então um abraço para o Renato Amorim, um abraço também para o Danilo de Almeida do Já Ouvi Esse Disco e do Doublecast e um abraço para o Pensador Louco lá do Teatro Escuro do Pensador Louco. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Lembrando que se você que não é padrinho gostaria e pode nos ajudar, basta acessar o site padrim.com.br, procurar pelo perfil do Papo de Calçada, ou ainda se for mais fácil lá pelo PicPay, também procure pelo perfil do Papo de Calçada, ou se quiser no link no post também tem encaminhando para os nossos sites de apoio. A partir de R$1 você pode nos ajudar, você recebe agradecimentos, prêmios, conteúdo exclusivo e também gostaria de já deixar um recado aqui pro pessoal nos procurar nas redes sociais. Você que não segue o Papo de Calçada, procure por @papocalçada no Twitter, no Instagram e no Facebook. Se quiser vir bater um papo com a gente, entre lá no nosso grupo no Telegram, t.me/papodecalçadapodcast. Ainda acesse o nosso site, papodecalçadapodcast.blogspot.com ou o portal do Bookstime Brasil, que é bookstimebrasil.com.br. Nós estamos no processo de migração para o portal. A partir de 2021, o Papo de Calçada será exclusivamente encontrado lá no portal do Bookstime Time Brasil, que além do Papo de Calçada possui outros podcasts, então que você que gosta de outros conteúdos vai lá procurar, tem uma galera muito legal produzindo coisas muito boas, tá bom? Lembrando que no grupo do Papo de Calçada também temos os podcasts TV na Calçada, que é um podcast sobre séries e filmes. Temos o Papo Solo, que agora é um quadro do Papo de Calçada, que sai junto aqui no feed do Papo de Calçada. E também temos o Papo de Lingerie, que está numa pausa breve, mas logo logo voltará. Também um recadinho aí para você que ouve, que gosta de ouvir uma rádio web. O Papo de Calçada agora participa, está na programação da rádio Atroz FM. Então basta acessar atrozfm.com. Lá você tem conteúdos, podcasts, músicas durante o dia todo. E o Papo de Calçada está na programação às quintas-feiras, às 18 horas. Valeu, galera. Segue lá a rádio também. Dá um play e fala lá nos perfis, lá nas redes sociais que está ouvindo. Chegou a rádio graças ao Papo de Calçada. Fiquem aí bem. Semana que vem estamos de volta e com um conteúdo bacana aí para vocês. Um abraço e até a próxima. Eu pratico observar a sociedade quando ela baixa a guarda por descuido, fotografar rapidamente, falando metaforicamente, e depois tentar descrever aquilo que ficou desnudado, aquilo que ela não pode confessar.